Uma boa noite a todos. Noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos, ou melhor dizendo, permaneça com todos. Porque sentimos aqui a presença do Mestre, sentimos a presença dos Espíritos amigos, benfeitores, que tanto nos apoiam. E por isso nós agradecemos essa oportunidade bendita de nos reunirmos aqui, de podermos estar livremente aqui neste país, nos reunindo. Embora não tenha a ver com o nosso tema da noite, nós temos que sempre lembrar isso, a bênção de vivermos no Brasil, nesta cidade maravilhosa que é São Paulo, nesse estado maravilhoso, nesse país maravilhoso. Quaisquer problemas que existirem, que possamos relacionar, eles não têm importância comparado a essa bendita terra que nós vivemos. Porque aqui é a pátria do Evangelho. Aqui é onde Jesus está direcionando seus esforços para que a liberdade religiosa possa iluminar a consciência humana. Então, só por isso nós já somos muito gratos. E se formos relacionar tudo, nós vamos ver que nós estamos num ponto especial do planeta. E no futuro nós vamos dar razão a essa ideia, e por isso, então, que nós temos que agradecer. Agradecer a casa que nos acolhe, que nos recebe tão fraternalmente, que nos permite estar aqui para compartilharmos ideias. E agradecer a Deus a bênção da vida, a oportunidade que nós temos. Por isso, então, nós vamos, nesta noite, trazer esse conhecimento, que é o conhecimento espiritual, que é o bem maior que o ser humano possa ter. Sabendo, conhecendo a nossa realidade, a nossa essência mesmo, nós temos condições de enfrentar quaisquer desafios. As pessoas que nos amam são muito importantes na nossa evolução. Mas vencer as grandes provas, vencer os grandes desafios da nossa evolução, somente nós é que faremos. Os espíritos amigos nos ajudarão, mas o esforço sempre terá que ser nosso. E Deus estará conosco, sempre estará nos apoiando, mas a realização da evolução do espírito é uma tarefa individual. Por isso que quanto mais nós soubermos sobre a espiritualidade e mais nós sentirmos a espiritualidade, mais êxito nós vamos ter na nossa tarefa de evoluir, de vencer obstáculos, de nos transformarmos naquilo para o qual nós fomos criados. Todos nós somos parte de um plano extraordinário, grandioso, que existe na mente do Criador. Algo que nós não temos compreensão direito ainda. Sabemos que um dia vamos nos tornar espíritos puros, sabemos que um dia estaremos numa condição de felicidade permanente, imperturbável, mas nós nem sabemos o que é isso direito. Porque a nossa noção de felicidade é tão ainda terrena, tão limitada, mas com certeza nós estamos destinados a isso. Todos nós temos um futuro radioso pela frente. Temos uma existência grandiosa que já estamos vivendo a sua realização hoje. Então tudo que nós pudermos aprender sobre a vida espiritual, sobre o intercâmbio que existe entre o mundo espiritual e nós mesmos, é profundamente importante para essa tarefa. O tema da nossa noite aqui, Charlie Charlie, o COP e outras evocações diárias, ele toca em algumas questões que aparentemente são sem importância, porque são classificadas pelas pessoas como brincadeiras, mas podem ter consequências graves. E nós pensamos em evocação como sendo algo muito formal, algo que nós paramos, nos reunimos numa sala silenciosa e ali fazemos uma frase, pronunciamos uma frase evocando um espírito. Mas acreditem, nós evocamos os espíritos quase que o tempo todo. O tempo todo o nosso pensamento está em busca de algo e atrai para nós. E é isso que nós vamos buscar nesta noite, pensar, refletir juntos e a gente perceber o quanto nós podemos mudar nossa vida a partir do momento que nós pudermos domar essa força poderosa que o Criador nos deu, que é o pensamento. Pensamento é a base da criação de tudo que existe, porque pensando Deus criou o universo. O pensamento é a base da criação no mundo material, porque o homem idealizando, pensando, sonhando, captando inspirações, trazendo reminiscências de outros mundos, de outras esferas de existência, ele concretiza e transforma o mundo e concretiza suas realizações. Então tudo surge de pensamento. Pensamento é a grande oportunidade que nós vamos ter de transformar a nossa vida. É aprender a conhecer o nosso pensamento e o poder que ele revela. E é pelo pensamento que nós fazemos essas evocações diariamente. E é disso que estaremos nesta noite falando. E vamos falar um pouco dessas brincadeiras evocatórias que os jovens fazem. Eu, como professor, lido com adolescentes, presencio muitas dessas situações ao longo dos anos aí. Tenho observado várias práticas, várias variações da prática, e quando é possível, quando há a possibilidade de orientar, eu esclareço. E algo impressionante hoje é que os nossos jovens têm ânsia de espiritualidade, eles desejam saber sobre vida espiritual. E até aqueles jovens que são os mais marginalizados, mais rejeitados pela sociedade, também desejam conhecer a vida espiritual. Algum tempo atrás estive na Fundação Casa de Itacoatiacetuba, e lá os jovens demonstrando grande interesse em saber o que é a vida espiritual, entender a nossa existência. Talvez tivessem eles recebido conhecimento espiritual mais cedo na sua formação, talvez eles tivessem evitado os crimes que praticaram. E hoje não estariam vivendo a situação. Então nós temos que levar o conhecimento espiritual para a criança, para o jovem, só que naturalmente não colocando medo. Porque muitos lidam com a questão do mundo espiritual ainda, cheio de preconceitos, cheios de temores, que muitas vezes são trazidos de outras vidas. Então temos que tratar com naturalidade desse tema junto aos jovens. Então vamos começar a falar das brincadeiras com os espíritos? A mais comum, a mais citada, é a brincadeira do copo, em que as pessoas se reúnem com as mãos posicionadas sobre o copo, ele tende a se deslizar na superfície. Se estiver escrito ali um alfabeto, ele vai compondo palavras, indicando ali, através das letras, que ele vai se deslocando. Tem gente que diz que, na verdade, é o movimento das próprias pessoas ali que impulsiona o copo. Esse fenômeno pode acontecer. Inconscientemente, nós podemos produzir esse movimento. Nós, como espíritas, não podemos nunca ser precipitados e já sair dizendo que tudo é manifestação espiritual. Até admitir que algo realmente é um fenômeno provocado por espíritos, nós temos que descartar as possibilidades de serem fenômenos físicos, serem fenômenos inconscientes. Essa é a base da segurança da doutrina espírita. É a não precipitação. É estudar, analisar, investigar, descartar outras possibilidades para, a partir do momento que tiver certeza, realmente admitir. É um fenômeno espiritual. E o espírito, ele tem uma responsabilidade na divulgação do espiritismo, não sendo tolo e precipitado, e muitas vezes falando coisas que ele não tem muito conhecimento e que às vezes faltam base ali para ele falar sobre aquilo. Muitas pessoas, quando ouvem um estalo dentro de casa, já é logo dizendo, ah, espírito se comunicando. Não, tem fatores físicos que podem provocar barulho, sim. Dilatação, variação da umidade do ar, da temperatura, tudo isso produz fenômenos que às vezes são difíceis de você identificar lá a causa física. Então nós nunca vamos nos precipitar. Então, em relação a essa brincadeira do copo, ela pode sim ser produzido um fenômeno ali em que muitas vezes as pessoas estão ali próximas produzindo movimento. Porque muitas pessoas brincaram com isso e não houve nenhuma consequência. Não forma palavra nenhuma. Mas outras tiveram situações ali traumáticas. Do copo sair voando, do copo desordenadamente escrevendo palavrões, xingando, ofendendo as pessoas ali envolvidas, do copo aquecer-se a ponto de queimar a pessoa, aí não dá mais para a gente dizer que é uma manifestação inconsciente das pessoas produzindo o fenômeno. Porque quando um copo se aquece a ponto de queimar quem usa, ou ele sair voando, ou ele estilhaçar-se enquanto as pessoas estão vendo o fenômeno acontecer, ali sim nós podemos afirmar, há uma intervenção espiritual. Mas tem variações dessa brincadeira, então, que foi sempre praticada pelos jovens. Essa brincadeira do compasso, eu nunca cansei de ver isso em sala de aula, dando aula, chamando atenção, pedindo para prestar atenção, o aluno está lá na brincadeira. Para muitos isso é só uma brincadeira mesmo, mas para outros, às vezes, eles ficam impressionados com aquilo que o compasso pode produzir de respostas. E, recentemente, surgiu um vídeo na internet com a brincadeira que ficou conhecida como Charlie, Charlie, você está aí. Os jovens colocam a caneta uma sobre a outra, colocam ali se não, começou lá nos Estados Unidos, na verdade colocavam yes e no, só que mais tarde foram descobrir que o primeiro vídeo que apareceu não era, na verdade, um fenômeno espiritual. Era uma chamada para um filme que seria lançado, acho que vai ser lançado agora, em agosto. Né? Na verdade, criada aquela situação do filme, das pessoas brincando ali com a caneta, para chamar a atenção das pessoas, para depois revelarem que aquilo estava relacionado a um filme que ia ser lançado. Mas o que, que o jovem muito curioso faz? Ele vai lá e reproduz aquilo que ele assiste, aquilo que ele observa, e a internet é uma vitrine do mundo, tanto para coisas boas quanto para coisas nocivas, e aí os pais devem estar muito atentos, porque muita coisa ruim entra na vida das pessoas pelas vias das comunicações. Às vezes, informações que ainda não é para a faixa etária, o indivíduo está assimilando porque ele tem um contato indiscriminado com a internet. Então, é necessário esse cuidado. Então, muitos jovens, vendo inicialmente o vídeo, sem saber o que se passa, tentaram fazer a brincadeira. E ela acabou dando resultados em negativos para alguns. Para outros, não. Eu mesmo vi, em alguns momentos, brincarem dessa forma e não aconteceu nada com as pessoas ali. Mas também presenciei uma situação ali dramática de uma jovem que estava envolvida com a brincadeira. Daí que surgiu a ideia de fazermos a palestra, de trazermos o tema novamente à tona, discutir e contextualizar com base na doutrina, para que pudéssemos levar esclarecimento, então. E aí, então, um belo dia estou dando aula na escola, numa das escolas em que eu trabalho, e ouvi uma gritaria fora do comum, porque em escola os jovens falam muito alto, gritam muito, é um barulho às vezes que nos perturba até. Mas ouvi uma gritaria no andar de cima que era incomum, não faz parte do ambiente escolar. Achei muito estranho, pedi para a sala guardar em silêncio, ficar assim lá fazendo a tarefa que estava fazendo e subi para ver. Quando eu vejo, chego na sala, a maior parte da turma, todos evadidos da sala, no corredor, várias meninas chorando, os meninos se segurando para não chorar também. E quando eu chego no fundo da sala, tem lá um grupinho rodeando uma criança, né, um adolescente, uma pré-adolescente ali, caída ali, gritando histericamente. As pessoas tentando resolver o caso nas formas tradicionais do exorcismo, como as igrejas praticam. E nada aquietando aquela pessoa que estava numa situação bastante preocupante, porque ela gritava descontroladamente. As pessoas tentando exorcizar, determinando que o demônio saísse daquele corpo, e aí pedimos para que se afastasse, perguntei o nome da aluna, porque não era de uma turma minha, não a conhecia, comecei a chamá-la pelo nome e pedi: se acalme, pense em Jesus, está tudo bem agora. E ela se tranquilizou, porque felizmente a espiritualidade ali já estava agindo e afastou o espírito que causou aquela comoção na jovem ali. Eles estavam na brincadeira, então, da caneta. Eles estavam lá e a caneta produziu um movimento. Foi um movimento acidental, porque essa situação de você colocar uma caneta sobre a outra pode produzir movimentos acidentais que levam as pessoas que já estão impressionadas, já estão propensas a achar que é realmente um movimento provocado pelo espírito, se mover um milímetro ali, ela já vai entrar em pavor, vai ficar apavorada. Então, eles estavam brincando e a caneta deu um giro muito rápido ali em torno desse eixo. Ela não simplesmente caiu, ela girou em torno do eixo ali. Dificilmente esse fenômeno aconteceria. Às vezes acontece da própria respiração de quem está próximo ali provocar uma oscilação na caneta, um ligeiro movimento. Então, eles ficaram muito apavorados. Expliquei, falei como podemos nos proteger dessas influências, né? Orientei. E aí, então, ficou para mim ali a experiência pessoal de presenciar o quanto essa situação ela pode ser problemática. Porque a partir desse momento, pessoas que são muito propensas a terem medo da realidade espiritual, e tem uma causa para isso. Quem tem muito medo da realidade espiritual é porque passou muitas vezes por situações traumáticas lá no mundo espiritual antes de reencarnar. Porque sabe lá no seu inconsciente mais profundo que tem adversários do mundo espiritual vigiando, acompanhando os seus passos. Esse medo que muitas vezes surge não é só o medo cultural daquilo que tanto nos ensinaram, que existe algo espiritual. É o medo também de encontrar esses desafetos, porque já esteve sob as mãos deles, já vivenciou ali a dor que eles causam. Então, quando nós vivenciamos essas experiências, muitas vezes esse medo aflora. Esse medo, ele pode ser um fator muito perturbador na vida da pessoa. Porque o medo, ele é uma das brechas maiores que nós podemos criar na nossa segurança, na nossa condição de êxito aqui na vida. Porque o medo, ele é uma força paralisadora. É algo que nós passamos a permitir que controle a nossa vida. Na verdade, é o medo que muitas vezes nos leva a ter inúmeras reações. A incapacidade de agir, muitas vezes, é por medo. Temos medo do desconhecido e do conhecido. O medo, muitas vezes, ele provoca alterações físicas no nosso corpo. Porque, ao sentir medo, nós temos descargas de substâncias neurotransmissoras que vão, com o tempo, alterando a própria bioquímica do nosso sistema nervoso. E vai nos predispondo a um estado físico, fisiológico, perturbador. Então, há pessoas que podem, às vezes, paralisar a sua vida pelo medo. E uma brincadeira como essa, uma experiência negativa com essa brincadeira, pode ser o fator que desencadeia esse medo. Ah, mas eu sou muito corajoso, não tenho medo de nada. Na verdade, você não tem medo das coisas que você já conheceu, porque o dia que conhecer aquilo que realmente é terrível, você vai sentir medo. Porque o medo é algo natural nosso, é algo necessário para a nossa evolução. O medo é uma das heranças mais antigas que nós trazemos das eras primitivas, quando estávamos ainda iniciando a nossa evolução material. E todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que não tem medo de ladrão, mas tem medo, por exemplo, da traição. Tem gente que não tem medo do mundo espiritual, mas tem medo da falsidade das pessoas. Por isso se arma, se defende e se torna refratário aos outros. Todo ser humano tem medo e um dia vai conhecer o seu medo. Sabe por que nós temos medo? Porque no íntimo nós sabemos a nossa fraqueza. Nós sabemos que nós somos seres em algum ponto da nossa existência vulnerável. Só não tem medo aquele que está já integrado a Deus, aquele que vive permanentemente nessa sintonia com o Pai. Eu conheço apenas um ser humano que tinha essa condição, que foi Jesus, que é Jesus. O resto, todos que passaram pela Terra são almas imperfeitas, em que em algum momento aqui sentiram ou sentirão medo. Então, o medo é uma defesa, mas também quando nós não conhecemos, não sabemos controlá-lo, ele se torna um fator prejudicial para a nossa vida. Tanto é que há inúmeros espíritos que querem dominar a humanidade para continuar mantendo ali as suas ideologias, manter ali o seu domínio sobre a sociedade e espalham o medo. O que é o terrorismo? É dominar as pessoas pelo medo. O que é a ação do crime organizado? É dominar as pessoas pelo medo. Então o medo é uma força poderosa que temos que ter muita cautela. E muitas pessoas, a partir de uma experiência negativa como essa, dão brecha para que o medo se instale em suas vidas. E elas passam, então, a levar a sua vida pelo medo de um contato com o mundo espiritual. Mas, então, nós vamos ter essa situação. Isso aqui, acho que tudo eu já comentei. Aqui, então, nós já vamos considerar, então, o quê? Existem situações que não são provocadas por espíritos, e a maior parte das situações que nós não conseguimos identificar uma causa, não são necessariamente provocadas pelos espíritos. Caiu alguma coisa dentro de casa, ouvimos um barulho, vamos prontamente achando que é espírito. Mas há situações em que eles agem sim. Eles interferem, eles fazem com uma intenção direta de atingir a pessoa. Aí alguém poderia perguntar assim, mas nós não temos espírito protetor? Ele não poderia estar ali cuidando desses jovens, evitando que eles passem por uma situação traumática? Sim, os espíritos protetores, eles agem sim. Eles ajudam sim. Só que muitas vezes eles não são ouvidos. Porque pela leviandade, o que as pessoas acabam fazendo? A mãe fala em casa, filho, não se mexe com essas coisas. Aí o filho, por curiosidade, vai e faz. O primeiro espírito protetor que ele tem mais próximo dele falou para ele, não faça, e a pessoa mesmo assim faz. Gente, se a gente não ouve a mãe da gente e faz coisa errada quando a gente é criança, vai ouvir espírito benfeitor? Dificilmente eles conseguem. E às vezes eles permitem a situação traumática para que a gente aprenda realmente. Porque eles sabem que é só da experiência que a gente tira alguma lição. Eles nos intuem, nos orientam, mas o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Por isso que tem até criança homicida. Né? Porque ali, é um espírito que está no corpo de uma criança, mas é um espírito que já tem uma bagagem, um conhecimento muito amplo. E ele vai agir de acordo com o desejo real, profundo que ele traz. Porque mesmo a criança, ela tem ali tudo aquilo que é de um adulto, oculto, de modo bem assim guardado lá no seu íntimo. E às vezes isso aflora. E é por isso que tem crianças que são capazes de atos que são contrários à natureza daquilo que nós esperaríamos de uma criança. Então os espíritos benfeitores, eles vão permitir que até a criança passe por uma situação traumática para que ela aprenda alguma coisa, para que ela, daquela experiência, possa aprender. E daí então é que eles vão deixar que as coisas aconteçam, mas também está sob controle isso sim. Então o que, que acontece? Quando os espíritos agem nesse sentido, eles vão trazer ali uma experiência negativa. E nós tivemos aí alguns casos no Brasil, ó. Isso aqui foi lá na região lá do Ceará. A aluna de Cajazeiras passa mal após ritual de invocação de espírito dentro da escola. Era a brincadeira lá do Charlie Charlie. Num outro caso lá no Amazonas, alunos alegam mal-estar após Charlie Charlie e a escola no Amazonas convoca a paz. Esse mal-estar ele pode ter sido decorrente não necessariamente da presença de espíritos ali perturbando o ambiente. Pode ter sido simplesmente o medo, né? Uma emoção descontrolada ali que leva as pessoas. Se chama histeria coletiva. As pessoas podem ser levadas a uma situação de desespero quando se sentem sem controle daquela situação e se sentem ameaçadas. É uma reação natural. Mas, vamos lá saber se não há presença de espíritos ali perturbadores. Pode haver sim. Isso porque nós vivemos com os espíritos o tempo todo. Quando andamos pela rua, nós andamos ao lado de inúmeros espíritos que habitam o nosso planeta aqui, junto com a gente que é encarnado. E eles podem até entrar dentro do nosso lar também. Aqueles lares que não têm equilíbrio, que não têm harmonia, que as pessoas não estão com bons pensamentos, com boas intenções, aquele lar cheio de brigas, de desconfianças, de falta de amor, é um lar que é livre acesso para inúmeros espíritos perturbadores. Lar em que se cultiva o vício, por exemplo, né? Então, nesses lares ali, a porta está escancarada. Lares íntegros de pessoas honestas, trabalhadoras, dedicadas ao bem, que cultivam oração, não importa a religião, que são pessoas do bem mesmo, assim, mesmo que erre, que fale, tem proteção. Então, se a gente quer proteção no nosso lar também, nós temos que cultivar ali bons sentimentos, bons pensamentos, e se fizer evangelho no lar, aí a defesa é completa, gente. Aí, o evangelho no lar é assim, a segurança máxima em termos espirituais. E até materiais. Porque muitas vezes, quando nós estamos muito bem sintonizados com a espiritualidade, nós estamos ali com aquele esforço diário, de estar sempre ligados ao bem, os espíritos até nos ajudam, nos dão dicas do que nós temos que fazer para nos proteger mais ainda. Eles nos intuem as ações. Então, o evangelho no lar é uma medida de prevenção a muita coisa. Mas então, voltando aqui a esses casos, então, tudo isso acaba acontecendo, e esses fenômenos, eles não são novos, eles sempre existiram. Há suspeita de que até os sacerdotes judeus, lá na época antiga, né, dos judeus, eles utilizavam determinadas pedras preciosas que os sacerdotes usavam numa placa que eles sustentavam assim no peito, que eles utilizavam aquilo como uma forma de comunicação com o mundo espiritual. Só que eles achavam que era Deus que movia as pedras num jogo que eles faziam. Eles achavam que era o próprio Senhor ali dos exércitos, como eles acreditavam em Deus, que moviam essas peças. Na verdade, eram os espíritos que tentavam se comunicar com eles para orientar aquele povo. Mas essa prática de usar algo material para ter uma comunicação com os espíritos é algo que está na própria base do espiritismo, lá na origem histórica do espiritismo, como nós conhecemos a partir de Allan Kardec. É o caso das mesas girantes. Foi o que chamou a atenção de Allan Kardec para o fenômeno. Na época, na França do século XIX, era comum as reuniões sociais, as pessoas próximas às mesinhas da época, as mesinhas de apoio, perceberam em algum momento ali que a mesa, ela se movia. Aqui é uma mesa que está em levitação. Tem gente que fala que essas fotos antigas, isso tudo era fraude. Mas muitas pessoas testemunharam e documentaram os fenômenos. William Crookes foi um grande físico inglês que foi incumbido por uma sociedade científica da Inglaterra de apontar que era uma fraude as materializações do espírito Kate King. Ele, após lá o tempo de investigação, ele mandou um relatório dizendo: eu não encontrei nenhum indício de fraude, o espírito realmente se materializa. Mas como o homem de ciência, muitas vezes, por uma precaução até justificável, porque já fomos tão enganados por tantas religiões, tanto tempo, eles são sempre céticos, sempre refratários, porque não querem cair novamente num sistema que possa impedi-los de continuar desenvolvendo uma ciência mais livre, mais desapegada de religião. Então, por isso que muitos são refratários. Mas chegaram a ponto, mais tarde, de dizer que William Crookes, ele tinha se interessado pela média, e por isso, se interessado afetivamente, e que por isso ele desvirtuou a missão dele de provar que era uma fraude. Então, vai ser sempre assim, sempre vai ter gente negando o fenômeno. Porque, para tudo, para a gente poder entender algo, a gente primeiro precisa se desarmar, precisa se tirar as defesas e aceitar os fatos, a realidade. E muitos homens de ciência e muitas pessoas hoje continuam negando esses fenômenos porque gostariam que os fenômenos se reproduzissem como os fenômenos físicos comuns da natureza. Só que não dá, porque quem produz esses fenômenos são seres inteligentes. Eles fazem quando eles querem. Fizeram para milhares de pessoas na Europa a dança das mesas. Adiantou alguma coisa? O mundo europeu continuou materialista, embora se dizendo cristão. Tão materialistas que se destruíram em duas grandes guerras, colonizaram o mundo de forma totalmente errada, com violência, com falta de respeito pelos outros povos. Então, eles não assimilaram nada espiritual. Então, a espiritualidade parou de produzir esse tipo de fenômeno. Veio uma nova fase, a fase inteligente das comunicações. E aí, então, o médium vai, psicografa uma carta ali de um falecido que conta detalhes da vida da família que só os familiares sabem. Aí tem gente que fala: não, isso não é espírito, isso aí é telepatia, aí ele está captando o pensamento da outra pessoa. Porque para quem não quer acreditar, não adianta, você pode mostrar mil provas, quem não quer, não acredita. Então, o que que acontece? Esse tipo de fenômeno foi tão comum, tão corriqueiro lá no século XIX, ele praticamente desapareceu como uma forma intencional de espíritos do bem de despertar o homem para a vida espiritual. Só que existem espíritos que não estão ainda conscientes que eles devem fazer o bem e eles agem como eles querem. São esses que produzem os fenômenos hoje. São esses que provocam esses fenômenos que assustam as pessoas. São esses que provocam um copo voando quando os jovens estão ali movimentando o copo. São os chamados espíritos zombeteiros, perturbadores e até obsessores. Espírito perturbador, zombeteiro, não é necessariamente um inimigo daquele que é o encarnado. Ele é apenas alguém que gosta de brincar, gosta de brincadeira de mau gosto, e assustar as pessoas é uma brincadeira que está na nossa condição, né? Desde criança nós gostamos de fazer alguma travessura assim. É da natureza humana isso. Assustar, pôr medo no outro. Quando a gente desencarna, a gente conserva essa atitude, essa propensão. Então os espíritos zombeteiros, espíritos perturbadores fazem isso muitas vezes para se divertir. Ver um monte de jovens ali apavorados e eles se sentem felizes assim. Já o espírito obsessor é aquele que é inimigo do passado, que nós magoamos, ofendemos, e eles utilizam um fenômeno desse traumático para fazer o quê? Colocar o medo, porque eles sabem que pelo medo é uma forma de controlar a pessoa, de fazê-la se retrair, por exemplo, de fazer a pessoa bloquear sua vida e não ter força para conquistar o seu espaço no mundo, crescer, evoluir. Então é uma forma que eles têm de dominar. Porque o medo que a gente tem de alguma coisa, ele pode se propagar para tudo na nossa vida. Eu tenho medo do sobrenatural, isso pode começar a provocar em mim uma indisposição em relação a várias partes da vida. Ao medo de enfrentar a vida, pode levar ao medo dos relacionamentos, o medo que gera desconfiança em relação às pessoas. Porque tudo é medo. de uma área e se transfere para outras da vida. Então é uma forma de dominação sobre a nossa vida. Por isso, quando a gente perceber que nós temos medo de algo, nós temos que sondar profundamente o quanto esse medo pode estar bloqueando a nossa vida e procurar ajuda para superar os nossos medos. Mas então, esses fenômenos produziram coisas impressionantes, como a prancheta, que foi usada também para produzir comunicações escritas. Na época existia também a cesta de bico e a cesta peão, que nada mais eram do que aquelas cestas de palha. Elas eram colocadas de boca para baixo, o lápis era atravessado pelo fundo da cesta e ele produzia um tipo de escrita na forma de espiral. E as palavras iam sendo compostas em espiral. Aí precisariam explicar os que negam o fenômeno como 4 ou 5 pessoas conseguem produzir uma escrita assim. É difícil. Como coordenar movimento para, em uma espiral, você escrever uma frase. Tenta fazer isso com alguém de brincadeira para ver se você consegue coordenar movimento para escrever letras, palavras e ir compondo isso. Você não consegue. Então era um fenômeno muito assim evidente. Tem uma inteligência guiando isso aqui. Mas então, esses fenômenos todos... Ah, e tem as tábuas de Ouija, que é uma pequena prancheta, o alfabeto, sim e não. Nos Estados Unidos, isso é vendido como um brinquedo de criança. Você vai numa loja de brinquedo infantil, você acha essas tábuas para vender. E muitos brincam com isso e não tem consequência nenhuma. E aí vem uma pergunta, será que eles lá são mais protegidos do que a gente? Por que que para algumas pessoas não acontece nada se envolvendo com isso? E com outros acontecem situações graves que podem ali ser prejudiciais à pessoa. Isso tem a ver com a explicação para como ocorre o fenômeno, como ele acontece. Então nós temos o seguinte, ó, pode ser um movimento inconsciente que eu já falei, as próprias pessoas não percebem que elas estão movendo os objetos, podem ter fatores físicos, como o vento ali que passou naquele ambiente, um sopro que nós não percebemos que soltamos ali, e pode ter os espíritos combinando os fluidos. Aqui vem a explicação que Kardec obteve com o espírito São Luís, e que está registrada lá no livro dos médiuns, no item 74. Lá, São Luís disse assim, olha, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal. Fluido é um tipo de matéria que nós ainda não temos exata ideia de qual a sua composição. Mas é uma matéria que se aproxima muito da nossa e que permite aos espíritos agirem no mundo material. Se não tiver esse fluido disponível, os espíritos não produzem fenômenos físicos nenhum. Então, muitas vezes, as pessoas que brincam com isso, como não há ali pessoas capazes de doar em quantidade suficiente esse fluido para a produção do fenômeno, o espírito não consegue produzir o fenômeno. Agora, se tiver ali alguém que tenha a propensão de doar este fluido em quantidade que o espírito possa manipulá-lo, e se o espírito tiver a intenção, porque às vezes tem a disposição do fluido, mas não tem a intenção de espírito nenhum em perturbar o ambiente, então o fenômeno também não se produz. Tem pessoas que, se treinarem bastante, elas produzem o fenômeno. Porque é uma predisposição também que pode ser desenvolvida, pode ser ampliada, a capacidade de doar esse fluido. Então, tem pessoas que, após muitas tentativas, conseguem produzir fenômenos físicos. Elas não, na verdade, são os espíritos que produzem o fenômeno físico. Agora, tem pessoas que vão tentar, tem gente que fala assim, ah, você está falando isso aí, mas eu já tentei fazer do copo, eu não movia 1 milímetro. Realmente, não tinha ninguém ali para doar fluido, para o espírito combinar com o dele e agir diretamente ali sobre o objeto material. Então é por isso que tem situações que não ocorre fenômeno nenhum e tem situações que ocorre. Tem que ter o doador desse fluido. E às vezes não é nem a pessoa que está ali envolvida na brincadeira. Às vezes é alguém que está presente no ambiente ou próximo a ele e que vai ser esse doador. Então é por isso que o fenômeno nem sempre vai acontecer. E às vezes ele não acontece quando a gente tenta, sabe por quê? Porque às vezes nossos espíritos protetores, por a gente talvez ter algum pouquinho de mérito, eles bloqueiam a intervenção de algum espírito perturbador junto a nós. Então, é por isso que para algumas pessoas o fenômeno acontece e para outras não. Essas evocações, então, aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Essas evocações, então, elas são comuns, né? Foram comuns na época do Espiritismo e hoje os jovens estão aí fazendo. E até adultos fazem também. Mas vamos falar agora de um outro tipo de evocação. E essa, eu pessoalmente admito que ela é mais problemática do que essa daqui. Porque o problema, quando ele é escancarado, por exemplo, um jovem entra numa crise ali, nervosa, porque ele viu um objeto se movendo. Todo mundo corre, trata ele, cuida dele, todo mundo age. Alguém que conhece, sabe que a gente é espírita, pede para a gente orientar, aí a gente encaminha, vai lá no centro, toma passe, faz o evangelho no lar. Tratou, curou aquela pessoa. Mas a outra ordem de evocações que diariamente todo mundo faz, essa nem sempre é percebida. E essa é a mais problemática, é a mais perigosa. Por ser muito sutil, nós não percebemos a ação dela sobre a nossa vida. E aí viria, então, os grandes problemas que nós vamos enfrentando, situações que às vezes a gente não acredita que nós estamos passando. A gente fala assim, poxa vida, mas como foi possível isso me acontecer? Estou tentando fazer tudo certo, mas nós esquecemos que muitas vezes nós estamos evocando os espíritos pelo pensamento. E muitos espíritos obsessores, eles nos dominam por essa forma de evocação que nós fazemos. Eles instigam em nós, muitas vezes, por exemplo, aquela indignação exacerbada. A gente ouve a notícia de algo ruim que aconteceu na sociedade, a gente começa a promulgar, a sentenciar as pessoas que estão envolvidas naquilo. Dizendo, ah, tinha que acabar com essas pessoas, tinha que fazer isso, aquilo e aquilo mais. E muitas vezes a gente esquece que nós estamos evocando espíritos que pensam dessa mesma forma. Porque tudo que nós pensamos e tudo que nós desejamos encontra alguém no mundo espiritual que é afim àquela ideia. Nós nos reunimos por afinidade. Nós aqui no mundo não procuramos uns aos outros pelo aquilo que nos interessa mais. Quando eu gosto muito de futebol, a maioria dos meus amigos vão ser pessoas que gostam muito de futebol. Se eu gosto muito de outro tipo de esporte, são pessoas focadas naquilo. Se eu gosto muito de literatura, é natural me aproximar de pessoas que gostam de literatura. E por aí vai. Então nós buscamos afinidade, não é assim? Espiritualmente também é isso, gente. Nós buscamos por aqueles pensamentos que nós produzimos, as pessoas afins que passam a nos estimular e a nos acompanhar. E isso é uma evocação também, que a gente não percebe. Nem sempre as evocações elas serão solenes. Estamos aqui reunidos para evocar o espírito de fulano de tal. Não. A gente evoca espíritos o tempo todo de forma desapercebida. E temos alguns casos bem interessantes que são narrados na nossa vasta e maravilhosa literatura mediúnica que nos traz tantas informações importantes. Por exemplo, muitos vícios que nós temos, eles são, na verdade, vícios nossos e de espíritos que também têm esses vícios e, através de nós, eles vivenciam esses vícios relacionados ao sexo, ao consumo do álcool, das outras drogas todas. Então, muitas vezes, quando nós desejamos algo novo, uma experiência nova, queremos descobrir algo que nos dê prazer, satisfação, se nós não tomarmos cuidado, nós encontramos alguém que nos inspira a isso. Ah, sabe aquele seu colega que te ofereceu uma maconhinha lá? Dá uma fumadinha ali, você vai ver que é um barato legal. E aí muitos jovens, por não estarem atentos, caem no convite daquele que é o encarnado que ofereceu, e do espírito que quer também experimentar através do nosso corpo, porque ele tem algumas ligações com a gente, aquela sensação. Isso vale também para o álcool. Muitas pessoas não bebem sozinhas. Aliás, dificilmente alguém bebe sozinho. Pode estar sozinho até fisicamente, mas tem uma companhia espiritual na maioria das vezes. Mas não vamos condenar os espíritos, porque na verdade eles são tão vítimas dessas situações quanto nós mesmos. Na verdade, nós tínhamos que ter a vigilância e eles também. Então, nunca põe a responsabilidade apenas nos espíritos. Porque eles exploram as fraquezas que nós também gostamos de vivenciar. Então, ninguém fica falando para a mulher assim, encheu a cara, quebrou lá as coisas dentro de casa, falar, foi o espírito que me levou para beber aquele dia. Não. Bota a culpa nele, porque você vai arrumar mais um. Além da esposa querendo acabar com você, o espírito vai ficar revoltado também. Pode ser o espírito encarnado. É, pode ser o espírito. Os encarnados também, os amigos que convidam, né? Então a gente nunca atribua a nossa responsabilidade para ninguém. Por quê? Nós somos sempre responsáveis pelos nossos atos, sempre. Mas que os espíritos podem nos ajudar a vivenciar, aprofundar os nossos defeitos, podem, porque muitos vão se comprazer nesse estado, nessa vivência. Então, o que, que acontece? Muitos vícios estão estimulados em nós por espíritos viciados, e nós também alimentamos neles muitas vezes, porque muitos deles queriam se libertar disso aí também, gostariam de se libertar, e não se libertam porque muitas vezes nós até os convidamos mentalmente a estar ali, por existir uma afinidade. Quando a gente vai em direção a um vício, mentalmente nós nem sabemos, mas nós estamos atraindo ele, porque ele está ligado por esses fluidos a nós. Então tudo que nós pensamos, que nós sentimos, é transmitido para eles. E aí ele é despertado novamente para aquilo. Então é uma simbiose aí muito problemática de ser rompida. Por isso que a gente tem que lutar contra os nossos vícios. Não se entregar a eles nunca. Realmente procurar ajuda, apoio, seja espiritual, terapêutico, psicológico. Busquemos ajuda para buscar ali a superação dos nossos vícios. Mas então, falando dessas evocações, né? Por exemplo, quando a gente fala mal de alguém que já morreu, ou até pode estar viva a pessoa ainda, nós evocamos essa pessoa. O André Luiz conta um caso muito interessante no livro Missionários da Luz, no capítulo 8. Um homem está lá junto à sua família, no jantar, aquela época em que as pessoas ainda não tinham TV e todos se reuniam para jantar, e ele começa a falar de um conhecido dele. Começa a falar detalhes da vida, do drama que esse espírito vivenciou. E o que, que acontece com ele? Depois, quando ele vai se deitar, o espírito vem até a casa dele. O espírito não veio para agredi-lo, para ofendê-lo. O espírito só tinha vindo ali para esclarecer com ele. Esperou ele deitar e sair do corpo. Vocês sabem que quando a gente adormece, em muitas ocasiões a gente sai fora do corpo. E aí o espírito ficou ali aguardando ele sair do corpo para falar: olha, você falou da minha vida, mas não foi bem assim a situação como aconteceu. Você contou coisas que você não sabia se realmente eram verdade. Mas ele ficou profundamente apavorado, porque esse espírito sobre o qual ele estava falando ali, comentando a vida dele, era um espírito numa situação muito precária. Um estado assim muito triste, muito lamentável, porque estava sofrendo muito no mundo espiritual. E quando ele sai do corpo e presencia aquele, lhe perdoa o espírito, que já deve ter superado essa fase como um monstro, ele se apavorou de forma muito intensa. Então veja, comentar sobre a vida de alguém atua como uma evocação. Então nós temos que tomar cuidado. Se a gente não souber sobre um fato, a gente não deve falar sobre ele. E se a gente tiver que falar uma palavra sobre a vida de alguém, tem que ser com muito amor, que seja para o bem. Porque se não for trazer algo positivo, a gente não deve falar da vida de ninguém. Não comentar sobre as pessoas que estão ausentes, né? Porque é muito séria a questão. Às vezes a gente vai usar o exemplo da vida de alguém, mas se você não sabe o fato direito, você evoca aquele espírito e ele vem atrás de você. Então, essa é uma questão grave, e falar da vida dos outros é algo que nós, infelizmente, quase todos fazemos, não é verdade? Às vezes até, foi sem maldade, mas evocou do mesmo jeito, né? Outro caso que o André Luiz nos traz, muito interessante, está lá no capítulo 15, nos domínios da mediunidade. E o André Luiz, ele vai a um local, tipo um bar, que as pessoas se reuniam ali, tinha mesas, e tinha um jovem jornalista escrevendo sobre a vida de uma jovem de uma determinada família da sociedade. Ele ia produzir um artigo ali jornalístico de caráter de escândalo, para trazer à tona toda a problemática que aquela família estava vivendo. Quem que ele evoca com essa intenção? Um espírito inimigo da família, que percebeu que se aquele artigo fosse publicado, traria mais pessoas pensando naquela família, mais pessoas falando deles, a vergonha, a situação que a família passaria, poderia ser aproveitada pelo obsessor para prejudicá-los ainda mais. Então veja, ele, aquele jovem, não estava nem pensando no espírito que veio atrás dele, mas como ele era dado a produzir escândalos, era uma pessoa leviana, ele usava o talento dele para escrever, para criar essas situações, ele atraiu um espírito ligado a outras pessoas. Então, uma evocação. Então, até uma coisa errada que a gente vai planejando para fazer, a gente vai encontrar algum espírito interessado e vai nos ajudar a concretizar aquilo. E nós vamos ser responsáveis pelas consequências daquilo. Então, muito cuidado. A gente tem que andar na linha de verdade. Por quê? Porque nós podemos atrair companhias espirituais que têm interesse naquilo que nós estamos fazendo. É uma evocação também. Se eu desejo o mal de alguém, eu me ligo mentalmente, porque esse mundo que nós vivemos, ele é um emaranhado de fluidos e de pensamentos que circulam intensamente em torno do mundo. Graças a Deus, nós que somos ainda muito frágeis, espíritos ainda muito pouco conhecedores desse mundo espiritual, não podemos ver essas coisas. Se víssemos, nós veríamos coisas esplendorosas, dos pensamentos do bem, do amor, dos pensamentos em prece, mas também veríamos coisas muito tristes circulando em torno do planeta. Veríamos formas, pensamentos terríveis, vibrações deprimentes. Então, ainda bem que os nossos sentidos são bloqueados, porque assim a gente não toma contato com essa realidade mais difícil. Mas o nosso pensamento se liga a isso. Por isso que nós não podemos nunca desejar, nem planejar, nem executar o mal. Porque sempre vai ter alguém que vai nos ajudar para que aquilo aconteça. Então, fica um exemplo para nós. E tem um caso também bem curioso que mostra como funcionam essas evocações pelo pensamento, que foi Kardec que registrou lá na Revista Espírita no ano de 1863, no mês de outubro. Houve o caso ali de um jovem que ele foi sentenciado a uma pena de morte, e ele foi executado por enforcamento, e a mãe não perdoou o carrasco, a pessoa que executou a sentença. A mãe não perdoou. O fato dela não perdoar o carrasco do filho, que estava cumprindo ali o dever que era dele, da função dele, embora isso a gente também possa até discutir, mas ela, por não perdoar o carrasco do filho, ela perturbava o filho. Porque junto daquele sentimento de falta de perdão para o carrasco, ela evocava o sofrimento do filho. Então você vê, uma mãe prejudicando o filho no mundo espiritual pelo pensamento. Por quê? Ela não conseguia perdoar o algoz do filho ou o carrasco do filho. Então percebem quantas variações podem ter essas evocações diárias que nós praticamos? Sabe aquela mágoa que às vezes a gente lembra? Por exemplo, de um pai, uma mãe, um irmão que não foi aquilo que nós esperávamos na vida, e eles já partiram para o mundo espiritual, aquela mágoa, aquele perdão que a gente não deu a eles ainda, aquela mágoa é uma evocação. Aquela lamentação que a gente faz, aquele lamento, né, daquilo que eles não nos proporcionaram, também é uma evocação. Então tudo que nós pensamos é evocação, tudo. Agora, nós evocamos coisas boas também, não vamos só pensar que estamos perdidos, né? Porque às vezes a gente lembra do carinho daquelas pessoas que nós conhecemos ao longo da vida. É uma evocação também. Quando a gente lembra do afeto que eles nos deram, é uma evocação boa também. Quando a gente lembra de algo bonito que aconteceu e a gente lembra das pessoas envolvidas com aquilo, dos gestos nobres que elas praticaram, são evocações também. Isso aí a gente deve exercer diariamente, esse tipo de evocação. A própria prece é uma evocação, porque é o pensamento direcionado para o Criador. Nós estamos buscando a fonte da vida, o equilíbrio do universo. Então é uma evocação também. Então o nosso pensamento nos liga inevitavelmente a alguma coisa, e depende de nós administrarmos, cuidarmos desse pensamento. E nós temos aqui algumas já falei de tudo isso. Ah, esse livro aqui é muito interessante, porque ele conta um caso que foi analisado do lado lá do mundo espiritual, das consequências de jovens que se envolveram com a brincadeira do copo. Consequências lamentáveis, tristes na vida deles. É uma boa literatura para a gente conhecer como uma brincadeira como essa pode ser perturbadora. Mas então, partindo aqui para as nossas palavras finais, Vamos trazer aqui de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o que ele fala sobre essa sintonia que a gente pode criar com o mundo, então. Ele fala assim, ó: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Por que que é tão difícil, às vezes, a gente superar certos comportamentos? Porque nós somos estimulados pelos pensamentos deles. Então, quando a gente quiser mudar de vida, a gente tem que mudar a forma como a gente pensa. Buscar sintonia com outras ideias, com outros princípios, para nos desligarmos daqueles pensamentos perturbadores. Por isso que a gente tem que ler, estudar, ouvir boa música, assistir bons filmes, fazer curso na casa espírita, porque isso vai ocupando a nossa mente. Isso vai tomando lugar daqueles pensamentos perturbadores. E ele diz também assim: é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Sabe aquele dia que dá aquela depressãozinha, a gente tem medo da vida, não quer nem sair de casa, bate aquela indisposição para com a nossa tarefa, nosso trabalho? Em algumas ocasiões é essa sintonia de pessoas que também estão com medo, também estão indispostas para com a sua vida. Então nós recebemos aqueles pensamentos e emitimos os nossos que vão para eles e criamos esse estado que às vezes nos paralisa. E ele diz assim: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Por isso que quando vem o pensamento infeliz, é substituído. Ninguém sinta a culpa de pensar coisas ruins, porque é a nossa natureza, é o que nós somos ainda. Então, pensei em alguma coisa ruim, não vou ficar me sentindo o pior espírito encarnado na Terra. Vou abandonar aquele pensamento e lembrar alguma coisa boa. Por isso que é sempre bom a gente ter um livrinho de mensagens à mão, é sempre bom a gente ter lá no celular uma frase positiva, uma música que traga uma mensagem positiva. Tem algo inferior rondando a sua mente? Busca aquilo que é de natureza superior. É substituição mesmo. É o nosso esforço de trocar o nosso pensamento infeliz por um pensamento feliz. E aí ele diz assim: expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Sabe isso que a gente fica falando? Tem que ter pena de morte mesmo, tem que punir quem é culpado, tem que castigar, tem que fazer ele sofrer na pele. Não é só nós que sentimos isso. Nós repercutimos a ideia de pessoas que sentem, que desejam isso também. E nós reforçamos nos outros essas disposições. Não estou falando que ninguém tenha que ser disciplinado, ser orientado, impedido de praticar o mal. Mas nós não podemos desejar que o sofrimento seja a forma de educar ninguém. Certo? Porque nós não queremos sofrimento para nós, então não podemos desejar para o outro. Então ele diz também assim: o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumirmos segundo a nossa vontade. Então nós temos que desejar coisas boas para nós, para os outros. Temos que mentalizar coisas boas. Estamos com dificuldade de produzir nós mesmos bons pensamentos? Peguemos os pensamentos emprestados. Para que que existe tanto livro de mensagem, gente? Quando a gente se cansa de alguns, passa para os outros e vamos nutrir a nossa mente só de ideias boas. Vamos nutrir a nossa mente só de coisas realmente que elevam, que motivam, que tragam paz. Isso é a forma de a gente se ligar com os bons pensamentos e ter essa força para viver, para superar obstáculos, para ter alegria perante a vida. E com isso, então, nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade, a bênção de compartilharmos essas ideias, que todos possam refletir sobre elas, e que Jesus, o nosso Mestre incrível, extraordinário, possa ser a nossa inspiração todos os dias. Muito obrigado.